trouxe aqui foi o som, foi a rima, o ritmo e a poesia em harmonia. Entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós, entre nós. Porque isso é tudo que eu escolhi pra mim, tudo que eu escolhi pra mim, e nunca vai mudar, nunca vai mudar. O que me faz feliz assim, o quê? É te fazer pensar. Isso é tudo que eu escolhi pra mim, tudo que eu escolhi pra mim, nunca vai mudar, nunca vai mudar. E o que me faz feliz assim, o quê? É te fazer dançar.